emissora de saída, 19935, torre 10286, eu transponde 5002, 1394, gol. Toma 3 asfalto correto, chame pronto para puxa acionamento. Reportando a puxa acionar, 1394. 649, pronto para corte. Pronto para corte, 649, também. 1649, parilhão, nível 220, autorizado, DCT, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda e Léus. Controle 1-19-35, turno 1-8-6, aciona 5072, gol no 649. Agora na prova de etapa. Fora 10, curva direita, na El, Leda, controle 193. 286, acima 5072, gol 649. 1649, chame pronto para posicionamento. 649. Alô 465, pronto para corte. Alô 465 para Campinas, nível 340, autorizado, via turística 58. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída gole, transição Lanza. Controle Salvador, 1-9-35, torre 1-8-6, aciona 5071, na azul 4065. Obrigado, Vendo 83, reduza para 1809, nós, autorizado via chegada mar e desça para 3500 pés, altímetro 1006. Inicialmente o senhor vai táxi até 17 e decolar no axé, ok? Aguardar a liberação do controle e prosseguir direto na tua, ok? Temos 119, 3 horas e meia, com fim. Espera, qual o nível que vai manter no corredor? 1000 pés? Bom, no ponto de espera da 17, guardião 03. Muito obrigado, boa tarde. E descer para 3500 pés, via chegada. Ok. Ô, Xané 9183, recebe o gol 1675. Afirma. Opa, o controle solicita que reduza para 1809, desça para 3500 pés, via chegada. Ok, 180 a nós, 3500, obrigado. Cartel okay. 78 está voando na prova do Coral de Itapó. 78 está agora 14 milhas. Tá mantendo a proa 325. Vou na proa do farol de Itapó, cardeal 78. Proa do farol 78. Cardeal 78. Mantenha a presente proa. Presente proa na proa 330. Então, mantenha a proa 330, cardeal 78. 330, 78. Tiagota Bravo decolado aos 20, chama o controle 1935. Boa tarde. Controle Salvador. Boa tarde, Papa Romeu, Índia Delta Bravo, cruzando 2500. Papa Romeu, Índia Delta Bravo, contato radar da decolagem, suba para nível 370, saída Puca. 370, Puca. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 807, informação feedback. 1807, acione a identificação, autorizado chegada bom, fidência para nível 050. 050 na boca, solicita R na Vila Pista 10. Fecha após pelo autorizado R9. Pelo autorizado R9, agora no 807. Mantenho o objeto 6703. Informe a altitude. Mantendo 1578. Bem mesmo, entra aí à esquerda na Delta, linha decola sem parada, vento 100 graus, 169, 6703. Muito obrigado, linha decola de imediato, 6703. 8 decimal 6. 8 6, obrigado. 03 decolado aos 21, chame o controle 19 decimal 35. 119.35, até o regresso. Torre, boa tarde, Gol 675, final da Renato. Do 310. Guardião 03, mantém 5 condições visuais. QS Pés, ingresso corrido axé, reporte fora da barra. Condições visuais, 510 farol da barra. Guardião solicita, se possível, dar presente pro direto de Aratuxa. Corredor 03. 7, mantendo a corredor 03. 78, tá autorizado Interlagos? Autorizado ingressar a corredor Interlagos, desse parão no meu pé, cardeal 78. Interlagos para meu pé, 78. Oxalé 9183, atingindo a 3500. Oxalé 9183, desse para 2000 pés, altímetro 1006, reposto estabilizado no curso localizador. Reduza para velocidade de aproximação. 2 mil pés, velocidade de aproximação ajustado no 1006, sendo autorizado ILS, o localizador Oxané 9183. 703, decolado aos 22, cima controle 119, decimal 35. 935, boa tarde. Serra, mantém-se em condições visuais, corredor Caixa Pregos, reporte ingressando no corredor Veracruz. Quebec Serra, Quebec Serra, água reta. Quebec Serra, clear the flight level 030, fly ahead in top position. Sete 78, vou na proa da rotatória, reporte visual com aeródromo, desce para onde, meu pés? Na proa da rotatória, para meu pés, está cruzando 1200, 78. Confirme, informo que a clareza está 1. Webjet 6703, decolando a sua escuta. Webjet 6703, contato radar da decolagem, suba para nível 340, saída gole. 340 na saída gole, Web 6703, eu posso de voar direto, Evão? Tem o perfil da saída, Webjet. Cardeal 78, está visual com o aeródromo? Visual 78. Ingresso em seu escuto de tráfego, chame torre 98 decimal 6. Torre 98 decimal 6, 78. Estudantes de minha renda. Oxalá 9183, uma milha para o marcador externo, completo final do procedimento LSX-Way, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre 98 decimal 6. LSX-Way autorizado, torre 18-6. Boa tarde, Oxalá 9183. Papa Romeu, Índia Delta Bravo, suba para nível 370, chame Centro Recife, no 26.85, alterna no 25.45. Salvador, boa tarde, Oxalá 9183, final. Baixado e travado, cabeceira 1-0. Oxalá 9183, se enche ao estado, continua a aproximação, aguarde pista livre, primeiros 1.200 metros da pista 1-0 estão fechados. Afirma, aguardando. Pista livre, primeiro 1.200 metros, sente, Oxalá 9183. O Gol no 675, no solo aos 25, libere a direita, agilizando, chama o solo 219. Direita agiliza, solo 219, 675. Para 2.000 pés, altímetro 1.006, reporte estabilizado no curso localizador. Aguarda. O meu tango Foxtrot e vou ir pro da rotatória, descer para 1.500 pés. O meu tango Foxtrot. Reporte visual com o Heraldo. Pro da rotatória, 1.500, meu tango Foxtrot, descer para o visual. Gente, vai girar como número 2, mantendo a separação visual do mesmo. Vento 080 graus com 12 nós, informa primeiros 1.200 metros da pista 10, fechados. Colegial 78, número 2 para pouso. 78, ciente, visual com a aeronave, como número 2 para pouso. O Cochina é 9183, livre pouso, pista 10 deslocada, vento 090 graus com 20 nós. Afirmo, cabeceira deslocada, livre pouso, cabeceira 90, Oceané 9183. Salvador 1394, está acionado, pronto para o táxi, 4 horas e 10 minutos de autonomia, alternando Campinas com 95 a bordo. 4, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ponto de espera da pista 190 deslocada, chega a torre 118, decimal 6, justo 1006, uma boa tarde. E Juliette Alfa, ponto de espera cabeceira deslocada 90, torre 186, 1394. Tá, 3192, autorização Maceió. Maceió, guarde cópia, tá, 3192, informação Quebec, ajuste 1006. Atende, informação Quebec. É o 78, tá girando base para longa final, visual com foco. Ciente, o cardeal 78, continua a aproximação, aguarde ficha livre. Continua a aproximação, aguardando ficha livre, grato 78. Quando 807 pode conseguir a descida? Primeira nave. Quando 807 pode conseguir a descida? 807, desça para 3.000 pés, ajuste o altímetro no 006. 3.000 no 006, gol no 807. Reduza para 1809, gol no 807. Já está reduzido, no 807. Táxi. Pronto para cópia. Copia, 3192. São 3192 para Maceió, nível 330 autorizado, via Aperuísk 58 até Orágua, para o direto, decolo da pista 90, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5025, tá 3192. Confirme transponder. 5025. 9, Oxané, 9183. Boa tarde. Boa. E reduza para a velocidade de aproximação, chame torre no 8, décimo 6. 070 graus com 15 nós, corrigindo. 7 da pista deslocada, vento 78, livre pouso. Via Quilo, pátio 3 e pátio 1 no gate 06. Então, após passagem do trato da companhia, ingressa táxi Quilo, pátio 3, pátio 1 e posto 06, gol 675. Salve Salvador, Romeu Tango Fox. Meu Tango Fox, ciente do tráfego, lista para mil pés, na quarta milha, efetua um 3-1-0 pela esquerda. Reporte interceptando a final do 17. Romeu Tango Fox solicita para a 1-0 que irá estacionar no pátio 3, será possível? Ok, então. Então ingresso na perna do vento, da pista 10, em forma no través norte da torre. Romeu Tango Fox. Na proa da perna do vento, ingresso na perna do vento, da 1-0, o Tango Fox. Circular pela Marcelo, visual, Eco 1-0. Ciente, Eco 1-0, modificado no 830, base pela direita encurtando. Chame na final, com trem checado. Olha. Quilo, pátio 3, remota 3, confirmando? Remota 1-3, pátio 1. 1-3, pátio 1, Xané 9183. O 94 já passou a delta, é isso, confirme? É o que? Eu passei a delta aqui, positivo. Você tem condições de efetuar aí um 180, confirme? Positivo. Você altitude 180, se puder ingresse na Delta e manter o ponto de espera da Delta. Positivo, aqui a pista ingressando pela Delta está interditada, por isso que achamos que era para ingressar pela Eco. A Delta está interditada, confirme? Não, a interdição é após a Delta, por isso que achamos que não era para ingressar. Ah tá, entendi. Só tá livre de ingressar pela Delta. 78, anda sol controlado. Sim, 78, se enche, vai chamar o sol, mantenha minha escuta e aguarde para cruzar a pista no 028. Cuidado para cruzar a pista, 78. Alfa Victor Juliette, se enche, chame o ponto de espera da Alfa. Alfa, acende identificação. Autorizado, vou na proa de Amã para interceptar a chegada Amã. Desça para nível 050. Quero para o 050, já na proa de Amã para efetuar a descida, a chegada Amã. Vai de Calió. 394, para ingresso, pista na 0. 394, a linha decola sem parada? Positivo. A linha decola sem parada, vento 080 graus com 179. Autorizado, alinhar e decolar a pista na 0, 394. Minas e meias para o 372. 807, complete final das naves e chame torre na noite do décimo meia. 18 meia, boa tarde, 1807. Fox. Vem agora para o Globo, para o Globo, para o Globo, para o Globo. Torre Salvador, boa tarde, 1807. Família e meia para o 372, passei travou. Ciente, o 807 continua em aproximação e aguarde pista livre. Guardando pista livre, 807. Ecos 190, ciente, só nos 32, frequência livre estacionar. Correção, Guno 807, livre pouso, pista 10, deslocada a 1.200 metros, vento 090 graus, 159. E livre pouso, Guno 807, ciente da capacidade deslocada. O Delta ciente, táxi até o ponto de espera, mantém o ponto de espera da 107. Corrigindo, Guno 394, decolado aos 33, chame o controle 1935. 1935, 394. Você está para o cruzamento. O Cardinal 78 mantém a Delta, aguarde para o cruzamento. Terra Delta, aguardando o cruzamento, 78. 360, saída da EL. 360 da EL, 394. Tango Fox, mantenha a perna no vento, gira e base, mantendo separação visual com tráfego 737, final pista no 0, será o número 2 para pouso, palmaria pista livre, vento no 20 graus, 14 nós. Confirme se visual com o mesmo. Confirma, vou voar o Paranago na final. 7. 620 nós, senhor. Tem condições de reduzir para 1.80 nós? Tendo. Gente, reduza para 1.80 nós, está sob vento para sequenciamento com via direita pro ano 50. Limite o QD Mike 070 de Simbra. Direita ano 50, descendo para o 050. O limite da autorização QD Mike 070 de Simbra. Mike Calhau. O que Quebec Serra, dessa via chegada para 2000 pés, ajuste de altímetro 1006, reporte estabilizado no curso localizador. Próximo, taxi Delta, chega até 1086, ajuste 1006, uma boa tarde. Sim, Índia Alfa, no Pantera ali na Delta, chama as 8-6, 1-6-4-9, tá bom? Direto, boa. Pelo taxi azul 4065, 792, 24 horas e 20, até no passe. Tá 393, tá pronto, ponte de espera, pista na zero. 3-1-3, mantém o ponto de espera, guarde para decolagem. Mantém. Gol no 807, no solo aos 3-6, liberar direito no 2-1, décimo 9. 3-1-9, direito, gol no 807. Próxima captura, da captura 1-0, deslocando 18 mil. Obrigado, uma boa tarde, 4-0-9. 2-0-2. Ocupando a teta aeronave, livrando no final da pista, para o parede livre. 9-2, pushback, acionamento no 02. Autorizado sem táxi, então 3-1-9-2. Autorizado sem para o táxi. Autorizado a sua decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-8-9. Matilda, permanecerei o Zé na rua, executando o busto. Após a decolagem do helicóptero ali, mantém pistão certo. O destino de pouso? Pouso em Salvador. Hora curta final, pista 1-0, após a passagem da sua proa, autorizada a minha manter a posição, pista 1-0. Após ali, mantém 3-1-3, visual ao contrário. Curve a esquerda pro 090. Esquerda 090, vai que ele é alto. Mike Echo Delta, decolado aos 37, controle, 119, decimal 35. Echo Delta, 119, 35. Romeo Tango, Foxtrot, no solo, aos 38, olha para a direita, 121, decimal 9. 219, direito, na Foxtrot. Papá, papá, Mike Echo Delta. Diga, Mike Echo Delta. Cruzando 500, próximo Itapuã, solicita 1000, direto Manatí. O Tango Foxtrot realizando ingresso na Alfa, Kilo Pad 3. Alfa, 320 mil, Mike Echo Delta. 3193, fique alinhado, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 090 graus, 189. Colete Salvador, boa tarde, Alpha. Papa Tango, Mike Charlie Alpha, para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 060, reporte estabilizado. Para interceptar o localizador, esquerda 060, reporte estabilizado, Mike Charlie Alpha, descendo 3-2. 1-3-9-4, chame Centro Recife, 1-2-8-8. 288-394. Confirma a aeronave que chamou, controle. Passaredo 2231, informação Quebec. Passaredo 2231, autorizado chegada a mar e desça para nível 050. Aperição localizada, Quebec Serra. Complete ILS X-ray procedure. Contact call tower now 108.60. My Charlie Alpha desceu para 2000 pés, altímetro no 006, reporte estabilizado no curso localizador. 2000 no 006, reporte estabilizado, My Charlie Alpha. Salvador Tower, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, Tower. 2.5 miles to Sidra, and I have the signal. Prossegue via Kilo, aguardando para ingresso no pátio 1. Para ingressar no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Ok, vai aguardar o azul, após parte 3, aguarda para ingresso parte 1, eu vou no 807. 4065 está ingressando aqui no ponto de espera da 10 deslocado na Delta. Gente, mantém o ponto de espera da Delta, azul 4065. Só manter 4065. Salvador, boa tarde, TAM 3235, informação Quebec. TAM 3235, assino de identificação, autorizado chegada, boa ofidência para nível 060. Buff 060, 3235. Papa Mike Echo Delta, acione transponder 0115. Mike Echo Delta, ao controle Salvador. Ok, está acionado 0115, Mike Echo Delta. Você é cleared, hands, base lag, runway 17, reporting, final. Vai ter slag, vamos na sala, no final, sabe, filho, você vai ficar. Vai, Kelly Alfa, boa tarde. Sinal 6, ajuste 1006, boa tarde. Índia Alfa, para ingresso na Delta, 186, até lá na escuta, boa tarde. Gente, após marca do stand, entrei em todos os baixos através. Passa lá, vai que ali ó. Uno 649, autorizado a colar pistão 0, vento 090 graus, Uno 5 nós. Previsão, posição, 54, autorizado chegada a Mari, desça para nível 070. Saída 2231, autorizado via chegada a mar e desce para 2000 pés, altímetro 1006, reporte estabilizado no curso localizador. Chegada a mar 149, decolado 243, chame controle 19, decimal 35. 1935 no 649, boa tarde. Azul 4065. Kilo Quebec Sierra, clear to land runway 17, wind 090 degrees, 17 knots. Terra. Azul 4065, mantém a ponto de espera da Delta. Tá mantendo a ponto de espera, né? Convito Gilete, manter-se em condições visuais, corrido axé, reporte fora da barra. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Mike Zulu Papa. Prossiga, Mike Zulu Papa. Ok, senhor, conforme plano, que está para 1-5 da próxima, é um Bravo Eco 9 Lima decolado de Veracruz, o destino é Porto Seguro, solicitou 1-60, inicialmente pro de Coral, aguardando 1-60. Charlie Alfa, autorizado pouso, pista 90, vento 090 graus, 17 nós. Autorizado pouso, Mike Charlie Alfa, agora 4 milhas. Aquilo que vai ser underground, that's 4, 5. Tá, Charlie Alfa, autorizado pouso, pista 90, vento 090 graus, 17 decolou de Veracruz, confirme destino. Porto Seguro, 1-60, solicitou. Código 0222, Mike Zulu Papá. 0222, Zulu Papá.